pronto, autorizado completar 180 e decolagem, pista no 7, vento 180 graus, 149. Azul 4299, aguarde para a decolagem. 4299. Foxtrot Romeo Bravo, desce para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1021. 1021, 3.000 Bravo. 3859, desce para Imacém, 4.000 pés, altímetro em Salvador, 1021. Salida, restrição em Bonf, 3859. Mantendo a Juliette, meu nome é zero. Papá, o meu Oscar 9 Meraco, teclado 05, chame controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, bom dia, Papa Costa November Eco, decolou na sua escuta. Costa November Eco, contato radar de decolagem, sube mantendo nível de voo 430, saída da DAEL. 430, perfil da DAEL, Costa November Eco. Simetriza no 1 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o A160, chama estabilizado. 160, chama estabilizado, Simetriza não. Vento 60 graus, 129, decolagem autorizada, pistola 0. Feita a colagem, 120, 4299. Declarado 07, controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Xanemia 311, estabilizado, VSX-Ray. Xanemia 311, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 170 graus, 129, ajuste de altíssimo 021, 2021, pouso autorizado, pista no zero. Depois no zero, trem vai ser travado. Zero, é quando possível, Dael, ou Leda. Posso cruzar 2.000 pés, oi, Dael. 2.000, vou a Dael, obrigado. 4299. Vai passando a retaguarda, não tem posição, aguarde. E aí, mantendo a posição, 3.000, 3.000. Salvador. Altímetro no 021, no táxi via Índia Alfa, no ponte espera do Reno, noite, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 095, ponte espera, boa, 3304. E Salvador, Papatango, Oscar, Romeu Bravo. Papatango, Oscar, Romeu Bravo, prossiga. Oscar, Romeu Bravo, já está no ELS, se autorizando, já vai para a proa para prosseguir para Informa 7. Gente, o Papa Romeu Oscar, Romeu Bravo. Reporte para cancelamento do plano. Já cancela da presente, segue na proa, da base. Gente, Papatango, Oscar, Romeu Bravo, plano de proa, cancelado 210, da presente, curva esquerda. Faça uma base curta para a direita, para soma 7. O Papatango, Oscar, Romeu Bravo. Gente, na proa, uma base curta para curva 7, Bravo. Primeira 3-1-1, solo 1-0, primeira direita, solo 1-2-1-1. 1-2-1, Oscar Romeu 3-0-4, né? Romeu, Oscar Romeu direto, chama agora o centro Recife, as frequências 1-2-5-1, alternativa 1-3-3, decimal 2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa. Taxi de Alfa, é paciente da Juliette. Vamos lá, Salvador, uma boa, 3304, não tiveram no zero pronto. Só 3304, a linha e decola de imediato? A linha decola de imediato, sim. Só 3304, autorizado a linha e decolar de soma 0, vento 1 na 70 grau, zona 0 na. A linha decola, 3304. Não temos o seu plano aqui, estamos verificando com a sala ES. Complete a aproximação LS, Xanetu e Salvador em 1 no 8, decimal 95. 95, uma boa. Salvador, é o 3259, final, ele é 0-0, uma boa. Tá, 3859, continua a aproximação, aguarde a utilização de pouso, ajuste de altímetro 10021. 21, não se escuta, 3859, não. Tá, 3859, para informação, Bravo Eco 20, tirando base agora para pouso pista auxiliar 17. Gente, o 3259. Quilo Bravo, direcionamento, reporte táxi. Direcionamento, reporte táxi. O Papatango, Oscar, Quilo Bravo, livre pouso, 7, vento 190 graus, 149. 3304, decolou 194, controle Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia, tá? 3304. Já Bravo, já temos os dados do seu plano, estamos criando manualmente, só um minuto para a cópia. 304, contato radar decolagem, tudo mantenha o nível de voo 360, CW. 360, 304. Tá, 3859, tráfego avistado, cheque em trem, autorizado por Piscina 0, vento 190 graus, 149. Baixa travou visual, Piscina 0, 3859. Gente, 151 na borda, altímetro 1021, no táxi guia Índia Alfa, no ponte espera torre, 1 noite, decimal 951, voo. 3895 no Porto Serra, cara. 3-1-1, no táxi guia Juliette para o portão 2, observando a aeronave da companhia saindo do pátio. Juliette, portão 2, janela 3, vamos lá. Elefa? Elefa 3304. Elefa 3304, Elefa. Já Bravo, pronto para cópia? Bravo autorizado em RIMAR João Durval, 500 pés, decola da RIMAR Pro A Norte, controle 120 decimal 8, aciona 0137, proteja. Cotejamento correto, confirma 3 a bordo. Gente, cotejamento correto, altímetro 1021 para acionamento chame torre 118 decimal 95, bom voo. Chinelo 6312, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter na 10063-12. Senhor Salvador, Lima Quilo Bravo, tá na Papá, pronto para ingresso 10. Papatango, Lima Quilo Bravo, livre ingresso, pistão 7, reporte alinhado pronto. Livre ingresso 7, reporte alinhado e pronto, Lima Quilo Bravo. Passa para o táxi do Papapá, Alfa Zé Mike. Alfa Zé Mike, livre o táxi. Reporte papai, gente, já tinha entrou na 0-2 anos. Vale mais, eu tô pra... liberando a pista, só 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, boa. Boa. Papai, o meu também já é bravo, prossiga. Papá Romeu, Tango de Abrava, acionamento a critério, o ajuste de altímetro no 021, reporte pronto para decolagem. contato com o Alfa Charlie Mike, querida. Alfa Charlie Mike, autorizado táxi, pode estar com o seu papá, ajuste altímetro, 1021. Papá, 1021. Hoje é 6312, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 12 nós. Tem livre decolagem, 6312. É 3304, chama o centro Recife, as frequências 1260, alterna 128, decimal 8. 260-288, 3304, bom dia. Papá Alfa, Charlie Mike. Cima Quilo Bravo, aguarde. Guardando Lima Quilo Bravo. 06 Olympus 06, controle. Vai se afastar umas quantas milhas de Salvador? Ou vai ficar nesse setor? Fica nesse setor. Se houver uma distância limite para que não precise chamar o super limite, fica indo para o interior. Ou afastar mais desse setor, avisa o controle, por gentileza. Número 119, decimal, corrigindo, 120, decimal 8, controle. 120.8, 6312. Salvador, Oceanero, 6312. É 6312, contato radar, decolagem, submontei 350, feita a PUCA. 3 minutos para 350 na PUCA. Papatango Lima, Quilo Bravo, livre decolagem, pista 17, vento 170 graus, 129. Livre decolagem, 17, Lima, Quilo Bravo. Papá, Alfa, Charlie Mike, livre ingresso, pista 17, reporte aliado pronto. Tango, Lima, Quilo Bravo, decolou os 22, controle Salvador, 120, decimal 8. Controle 1208, Lima, Quilo Bravo. Controle Salvador, Papá, Tango, Lima, Quilo Bravo, decolando no 7, no perfil da saída Momo, transfere. Quilo Bravo, contato radar, decolagem, submontão 080 via saída Momo. 080 via saída Momo, Lima, Quilo Bravo. Papapá Alfa, Charlie Mike, somente para informação, devido à aeronave que decolou à frente com o mesmo perfil de saída, aguardará mais 2 minutos para a decolagem. afirmativo. No aguardo, próximo à autorização Alfa Charlie Mike. Controle, o Lima Kilo Bravo vai manter condições visuais, solicita a modificação, vai manter o 085 estimado para pouso no 300. Gente, Lima Kilo Bravo, plano de voo, instrumentos modificados a partir de agora no 224, vai manter o 085, quando possível estimado de pouso. Salve, mantém o 085 estimado de pouso no 300. Então, qual seria a tua ideia para o destino? Aquilo branco. Apresenta 323. Foi direto para o destino Lima, aquilo branco. Direto para o destino Lima, aquilo branco. Alfa Charlie Mike, autorizado decolagem, pistola 7, vento 170 graus, zona 2 na... Alfa Charlie Mike, vai iniciar, muito grato. Alfa Romeo, estamos de brava aguarde para Papapá, Alfa Charlie Mike, decolou 26, controle Salvador 120.8. 208, muito grato, Alfa Charlie Mike. Oh, bom dia, papapá, Alfa Charlie Mike. Papapá, Alfa Charlie Mike, contato radar decolagem, tudo em mantém o nível 180 via saída Momo. 80 na Momo, o Alfa Charlie Mike. M3-1-2, centro Recife, as frequências 1-2-5-4-5, alternativa 1-2-6-8-5. Ok, 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8, chaneiro 63-1-2. Secundária 1-2-6-8-5. Ah, 8-5. Secundária 1-2-6-8-5, grato. Estamos Salvador, da 3663, ciente da hotel para Guarulhos no 340. 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pêndulo 10, saída da EOLE da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5072, coteja. Seja autorizado conforme Guarulhos 340, decola da 10, na saída da EOLE da Motiva, com curva direita após a Pêndulo 10. Pirei um bar de Pêndulo 44, 1208, controle, aciona 5072. Cotejamento correto, já foi autorizado o pushback somente, já para o táxi. Entendi. Yeah, Tango Dia Bravo, decolar 28, prossiga com o norte e transfere o controle em 120.8. Controle Salvador, o Papão meu Tango Dia Bravo. Prossiga. Decolada em março, eu estou mantendo um plano norte agora para Serra Novembro Juliette Delta, Feira de Santana, vamos ter 500 pés. 7500 pés, condições visuais, na escuta do controle, só me ligando no CTR de Salvador e quando possível estimado do pouso. Estimado do pouso é o Zulu 302 Zulu, em Palmará Libra na CTR Bravo. Mike Bravo de forma, informa o pátio. Informa autorizado Recife, nível 230, via Golf 677, saída Puca, Jamaracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120.8, aciona 5070, proteja. Tem uma pista no 7, curva esquerda. É da PUC, transição Aracaju. Planejamento correto, informa pessoas a bordo. A bordo, altímetro no 021 para acionamento, chame torre 198, decimal 95, bom voo. Bom dia, Janeiro, via 3, no ano, autorização, Guarulhos, Veneza. Zulu, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu no 0, Piraí, DCT 1 Bádia, Perzulu 44. Saída da Euleda Mostra, decola da 10 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 5101, proteja. Primeira curva direita, chama para prospeccionamento. Delta 3663 para o táxi 154 ao POV, 3 horas e 58 autonomia, Galeão. Bom dia, minha bem, obrigado pela informação. Entro no 021, no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre 198, acima 95, bom voo. Atinge Alfa, no ponto de espera 295, obrigado. Só Juliette para Paz do Lucas, liga. Juliette, Papa Zulu, você tem regras de voo visuais pela linha do litoral? Tem condições de voar direto de China, Felipe Santana? Gente, qual é o seu estimado de pouso para Felipe Santana? Salvador, eu tenho a 3663, ponto de espera 0 pronto. Eu tenho a 3663, autorizada a linha de decolagem soma 0, vento 170 graus, 139. Autorizado alinhamento e decolagem pistão 0, TAM 3663. Controle o Papa Charlie Mike, está passando agora 145 para 180, condições visuais, propõe cancelamento, solicita manter o nível 145. Está estimando o pouso em CA Juliette Charlie Quebec aos 1305. Papa Charlie Mike, o plano modificado a partir de agora no 238. Desce eu de voo visuais, nível de voo 145. Dado 1305 o pouso em Serra Juliette Charlie Quebec. Aguardo transferência de comunicações. Afirmativo, aguardando o Papa Papa para Charlie Mike, transferência de comunicações. Quebrado, frequência livre 2345, não há tráfego no setor, de conhecimento de controle, controleira. No nível de SX, por 1-0, chamo estabilizado no curso do localizador. 2021, X-Ray 10, estabilidade, reportará 11-84, agora. Controle de Salvador, bom dia, agora no 648, tá seguindo 200, perdeu contato com o centro. 48, assim, indicação, desde que mantém o nível de voo 070, autorizado Chile no Maré. Ok, desce até o 70, tá frente da Índia, 1648. Santo Salvador, o Lima Kilo Bravo atinge e mantém o Lima de voo 085. Santo Kilo Bravo, descarga de voo visuais, Lima de voo 085, agora 4, 5 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado para informação de voo e alerta. Monteiro, acho que eu já passei de 5245, alternativa 126, decimal 85. Foi isso, pode. Bom dia, Santo 3663, saída Sahel, passa 1500. 3663, contato Radar Rádio Ecológica, subi mantém o nível de voo 340, Cida Dael. 340 Dael, com referência, pode voar Leda? Voz 2000 pés, obrigado Leda, Santo 3663. Vou Leda então, passando 2000 pés, 3663. A informação do controle estado do pouso do Lima Kilo Bravo é 1300. 00, pouso. Romeu Lima de Malfa, livre acionamento, reporte para os táxis. Para 3000 pés, o último trem Salvador 1021, agora é final do ILS, Oxiné 6250. 3000, 6250. Romeu Lima, Lima Alfa, livre o táxi, reporte o táxi com a paz, altímetro 1021. Informação Índia, autorização Curitiba. 3859, autorizado Curitiba, nível 340, via Upper Zulu 21, UTG, Upper Zulu 15. Saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5061, no coteja. Autorizado para Curitiba, decola 5-0, pedido da Arbor, transição em Nessa, fazendo curva à direita, intercepta Amperzulu 2-1, até UTG. 1-0-8, controle 5-0-6-1, transponder 3-8-5-9, tampa, posição 04. Planejamento correto, chama para o prospeccionamento. Vai chamar. Hello, bom dia, Europa 083. Europa 083, go ahead. We have flight plan to Santiago de Chile on stand 11, we will be ready in about 5 minutes from now. Roger, ready to copy. Go ahead. Clear to Santiago del Chile, flight level 360 via Upper Zulu 10. Dial departure with Lida and Matua transition. Take off from runway 10 right turn, departure frequency 120.8, squawk 5057. Read back. Europa 083 is clear to Santiago de Chile, runway 10 right turn, level 360, Upper Zulu 10, dial Matua. And departure frequency 120.8, squawk 5057. Read back correct, all ready for push and start. I will. 040, bom dia, 1625. Plano 648, desça para 4.000 pés, voltímetro em Salvador, 1021. 4.021, 648. 1184, continua a aproximação, tráfego ainda não avistado, ajuste altímetro, 1021. Gente, prosseguindo com 1184. Europa 083, cleared for push and start, call ready for taxi. Call for taxi, Europa 083, cleared for push and start. Hotel Mike. Salvador, bom dia, para passar de chame o centro Recife, as frequências 1251, alternativa 133, decimal 25. 251-1-3-3-2-5. Papapá, Alfa, Telemite. Escuta, senhor, prossiga. Estamos no centro Recife, as frequências 1-2-5-4-5, alternativa 2-6, decimal 8-5. 2-5-4-5-2-8-5, grato, Alfa, Telemite. É pista para 2000, altímetro em Salvador 1021, no nível de SX Flipper 10, estabilizado no curso do localizador 6250. Foi no 648, pista para 3000 pés, altímetro em Salvador 1021. 3021, no 648. Gente, já tem 3 na guarda, guarde cópia. Guarda cópia, já tem até isso. Oito, redução de velocidade para 1809. Foro 648. Prossiga. Redução de velocidade para 1809. Iniciou a redução, 648. Lagoinhas, nível 050, saída motar, decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5065, coteja. Protejamento correto, ciente 3 a bordo, altímetro no 021, para acionamento chame torre 118, decimal 95, bom voo. Acionamento 3859, portão 04. 3859, aguarde para o pushback. Bom dia, gol 1184, livrando a 6. Bom dia, gol 184, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, Juliette, mantém. Gol 648, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1021, nível LSX Flipper 10, chama estabilizado no curso do localizador. 2021, passar estabilizado, Golo 648. Gente, após a decolagem, vamos manter a proa até 2.000 pés. Romeu Lima, Lima Alfa, de decolagem, pista na 7, vento 190 graus, zona 3, não. India and Alpha on holding point, call tower 118.905, have a good flight. India Alpha on tower 118.905, on the holding point, Europa 083-10121, is copy. Guardando autorização de pouso. Aguarda. 8-4, seu portão previsto é o número 4, mantém a posição da Juliette aguardando liberação. Juliette, se mantém aguardando 4-11-84. 5-9, estimado 2 minutos. Dois minutos, obrigado, desse lado. 2.000 pés e transfere o controle em 120, décima 8. C2000, transfere para 108, Lima Alfa. O Chanel 6250, autorizado pouso pista na 0, vento 180 graus, 149. Salvador, bom dia, tá? 3896. 3896, acione identificação, desse mantém o nível de voo 050, autorizando a chegar na Mari. 050 na Mari, centro da Índia, tá? 329. O Papatango Mike Bravo Uniforme confirmando 3 a bordo. Liberacionamento reporte pronto táxi, o Papatango Mike Bravo Uniforme. Bom dia, Luna 648 estabilizado, vai passar o Índia Serra. Luna 648, continua aproximando, aguarde que está livre, acho que chama o time 021. E 21, continua, Luna 648. O Chile 6250, Paulo 52, primeira direita, Paulo 219. 21, abre pra. Luna 648 avistado, cheque trem, autorizado pouso pista na 0, vento 180 graus, 129. Em livre pouso na 10, baixou e travou no 648. Tower very good afternoon, Europa 083, Kevin, holding point 10245. Europa 083, mantendo holding point Manuel Landio. Holding point, 10, Europa 083. Décima 8, aciona. 5-1-1-5, coteja. Caraca, João 90, pela Golf 677, a saída é Conde, decola da 90 com curva esquerda, controle Salvador 208, transponder 5-1-1-5, azul 2790. Azul 2790, planejamento correto, chama para pushback sinamento. Camarada 2790. Beleza, não desça para 2.000 pés, o altímetro em Salvador 1021, liga ele a set free para 10, chama estabilizado no curso do localizador. Ok, 2021, chama na estabilizado no curso do localizador, 621. Tupan 3896, vai efetuar um desvio à direita para 085. Porto Salvador, Lima, Lima Alto. Alto, contato radar, usando 3.000 pés. Tupan 090, se delotar. Liberado a execução 3.000 para o 090, Lima Alto. Salvador, Tupan 3896. Siga. Desvia à direita para o 085. Entre os desvios por quantas milhas? Aproximadamente umas 15. Gente, qual é o meu término? Ok. Volo 648, solo 54, solo 121, decimal 1. 2-1-1, número 648. Salvador, bom dia, Juliette, retorno para o táxi, com a bordo. Retorno para táxi, chame torre 1-1-1-1-9-5. Bom dia, número 48, direciona Alfa. Bom dia, bom número 48, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, Juliette, 48. Para o táxi, 103859, confio a medida 179, alterna Guarulhos, 4 horas. 1021. Europa 03, clearance takeoff, runway 10, wind 170 degrees, wind 2 knots. Eu mandei aqui por takeoff, vamos lá em cima. Identificação, e mantém o nível de voo 060, autorizado a chegada Mari. Autorizado a chegada Mari, autorizado 060, Juliette do Copa. De conseguir vir aqui, ingressar no pátio aqui de cargas e prosseguir para o 01? O tempo de espera será o mesmo, porque temos a aeronave aguardando para pushback no portão 2, vai travar o portão 1 do mesmo jeito. Ah, não, sem problema, nem que ela tivesse parado. Positivo, vai seguir. Está livre, Olímpio 06. Brando Mário, está 3896. Controle existente. É para o táxi. É, está autorizado o push, o general vai preso ou não? O 2065, pronto para a cópia? Pronto, copia, 2065. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, Piraí, DCT 1BAD, da Perzulu 44. Saída da Eule, da Mótica, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5122, coteja. 360 para Guarulhus, a Perzulu 10, a Alfa Índia, direto 1BAD, a Perzulu 44. Da Eule da Morte, Banco CD, curva direita, 1208 controle, 5122 transponda, 206. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Recebe esse ano, 62 anos. Foi no 621, compete de aproximação LF, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9. 1-0, pronto, uma boa. C3859, mantém o ponto de espera, pistola 0. Mantém, na escuta. 8, decimal 95. 295, pode ir. Azul 2590, contato radar, a 57 milhas, sudoeste Salvador, autorizado a chegada a Mari, chama do ponto de alto descido. Continua a aproximação, aguardando o nosso disposto, o chatinho está no 021. E aguardando, 1021. 621. Aliás, próximo, 7, mais prova em conta. Papatango Mike Bravo Uniforme, mantenha a posição e aguarde. A posição Mike Bravo Uniforme. Tenho nível de voo 070. 070, desse problema. Juliette, papapapá, voo direto, TAP. Voo direto e TAP, Papa Romeu, Juliette, papapapá. C296, livre LS, destruidora 2000 pés, ou tipo de instalador 1021, chame estabilizado no curso do localizador. E a 3111 com 168 a bordo, 4:30, altera no galhão. Curso do localizador. 3000, chamará, são 3896. 951, gol. 021 India Alpha 1095, bom dia, Oceaner 63, 1. Chame 250, táxi via Juliette, para o portão 2, observando a aeronave da companhia saindo do pátio. Já 3859, autorizada a linha de manter, cabeceira 1-0. Papatango, Mike Bravo Uniforme, decolagem pistão 7, vento 180 graus, 129. Voo no 621, solo 01, primeira direita, solo 1211. Direita 211, voo no 621. Autorizado ingresso pistula 7, reporte alinhado e pronto. O Juliette Serratango. Alô, bom dia, agora no 621, livro aqui. Bom dia, agora no 621, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, agora no 621. Cidade 2309. 2309-2530. Salvador, 120.8. 120.8, controle de Salvador, Mike Bravo Uniforme. 250, reduzindo para 220, Juliette duplo Papa. Controle de Salvador, Papatango, Mike Bravo Uniforme, decolou pistão no 7, saída pouca, Caju. Papatango, Mike Bravo Uniforme, contato radar, decolagem, submanter o nível de voo 230, saída pouca. Nível de voo 230, saída pouca. Mike Bravo Uniforme.